Whisky 50, Vitória, restante conforto. Nível 360, saída, Dael, Leda, Bidev. Decola pistão a zero, direita, após 5470, código 120, decimal 8, zero, controle. Autorizado nível 360, Vitória, via permiso 50, Vitória, direto. Saída da El, Leda, Bidev, o transponder 5470 e o controle 1208. Correto, chama pronto, portão 119101, confirma. A bordo delegação? Afirmo. Feedback estacionamento 9810, parte 3. 9810, aguarde. Sua escuta. Tá 3191, é o solo voltado? Tá 9101, confirmando. Tá 9101, é o solo voltado? Prossiga. Confirme estimado, feedback estacionamento. 3891, acione identificação, autorizada a chegada bom, fica para 4 mil pés, ajuste no 0 no compra. 4 mil pés, no 0 no 4, autoriza para o não. Pelo. Pesado por pelo, está 3891. Controle, gol 1098, decola. 1098, contato radar, para o nível 370, saída PUCA. Subindo para o 370, saindo da PUCA, gol 1098. Gol 1868, chama centro Recife, na frequência 126, decimal 85. Centro Recife, 12685, gol 1868. Azul 4062, autorizado a final do procedimento ILS, repasse estabilizado. Vai estabilizar Azul 4062. Fazer 109. Mas escuta, senhora, passando o pedágio, está retornando para Salvador. Esquadrão 109, chame agora a torre, 1895. 18.900, graças a Deus. Boa noite. Salvador, Guardião, boa noite, é o Guardião 09. Boa noite, Guardião 09, prossiga. Ah, retornando para Salvador, patrulhando a Estrada do Coco, na sua escuta. Ok, Guardião 09, reporte vertical de Lauro, ajuste de altímetro 9014. 9014, reporte na vertical de Lauro. Rio 9810 para o táxi 2 a bordo 330 da Leão. 9810. Autorizado o táxi, pátio principal Índia, ponto espera, torre no noite, decimal 95, ajuste 1014. Pátio principal Índia, lá no ponto espera, 1895, 9014, o 9810. Mike Zulu, Juliette, parqueado na posição número 12, bom dia, obrigado. Gente. Salvador, 9810, ponte espera da 10, pronto. Rio 9810, boa noite. A linha da cola, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, o ajuste 10-14. Linha da cola da 10, registrado 10-14, 9810. Guarde 109, torre. Na escuta, não irá interferir na 10. Ok, ciente, não interfira com o eixo de decolagem. É um 767 da Rio. Ingressando na pista 10, com decolagem autorizada. 67 da Rio, não irá interferir, senhor. O Rio 9810, informação de tráfego. Helicóptero da Polícia Militar, um Eco Charlie 45. À sua esquerda, tá à esquerda da cabeceira 28, 500 pés, não irá interferir. O Rio 9810. Cliente 9810, iniciando na pista 10. Estabilizado na final, azul 4062. 4062, na minha torre, 1-8-9-5. Boa noite, azul 4062. Boa noite, bom povo. E é o azul 4062, visual na final, na cabeceira 10. Muito boa noite. Boa noite, 40, azul 4062, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, 4062. Z091, ajuste no 04, autorizada, final ILS, repasse estabilizado. 2.000 pés para o Tantri 891, autorizado de ILS, reportamento estabilizado. Rio 9810, decola o 12, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Azul 4062, cheque o trem, pouso autorizado, pista 90, vento 130 graus, 10 nós, o ajuste 10-14. Pouso autorizado, tu vai já travar, azul 4062. 9810, boa noite, contato radar. Vou para o nível 380, vou em Leda. 380, Leda, 9810. Controle 9810, a senhora libera a velocidade até uma centena? Tá livre. Tá. Qual é a intenção do guardião 09? A intenção é após autorizado pelo senhor, prosseguir para 17. Ok, já está autorizado, prosseguir para a cabeceira 17. O guardião 09, o vento 120 graus, 09 nós, o ajuste 0014. Efetue pouso pairado na cabeceira 97, guardião 09, devido ao azul na cortiça. Azul na curtíssima, visual saturada, pouso pairado. 1014 é ajuste. Ao 17, com o Guardião. Ok, Guardião 09, vento 120 graus, 109, o ajuste de altímetro 1094, chame no solo controlado. Preparado no solo controlado. Azul 4062, no solo usando 5, direito 121 no decimal 9. Direito 219, azul 4062, boa. Azul 4062, Alfa, reporta, confirmando, Alfa, Kilo, 43, posição 1, Romeu. Alfa, Kilo, 43, posição 1, Romeu. Com decimal, 1. 251, obrigado. Frequência livre, boa noite, Guardião 09. Para 9101, livre, chame táxi. Chamará. CD58, bom dia, sem identificação, autorizada a chegada a mar. Eu sou para o nível 050, está livre a velocidade. Para o TAP, aqui na 6258. Pesada para o Ad TAP, eu acho na 6258. Pelo 2224, vetor dá para o sequenciamento, curva à esquerda para o 060, limite ao localizador. Esquerda 060, limite ao localizador, 2224. No ideal de descida para a parede 2224. Pelo 2224, desço para o nível 060. descendo para o 060, 2384. Estabilizado visual, tá? 3891. 3891, nós estamos na minha torre em 1895. 1818, decimal 95, tá? 3891. Torre Salvador, boa noite, tá? 3891. Estabilizado, ILS, pista no zero. Então, 3891, boa noite. É, porte externo embaixo travado, ajuste 914. Ajuste de altímetro 914. Foi tarata 389. Táxi 09101, 87 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 40. Táxi 09101, autorizado táxi, ponto espera, Índia, ponto espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-4. Índia, ponto espera, torre 95, e 14, 9101. 09-2-4. Ajuste de altímetro 0014. E depois o pista no 0, tá 3891. A 258, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Na 6258. Para 2000 pés, ajuste 1014, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Pelo 2224, desço para 4000 pés, ajuste 1014. 4000 2024. 02 na 6258. Salvador, boa noite. 9101, ponto, espera 0101. 9101, boa noite. Alinha e mantém pista no zero. Alinho, mantém 10, tá? Alto, 10, 1. 3891, no solo 24, táxi à direita, chama o solo 121, décimo ao 9. Direita 219, tá, 3891. Alfa Juliette, botão 02. Alfa Juliette para o 02, botão 3, 89. Livre, decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. O ajuste de altímetro 0094. Lembra, complete redução para 2, 10 nós. Ciente, limite 120 de cinza, reduzindo para 2909, 2224. Avião 101 decola aos 26. Chame o controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 9101. 9101, boa noite, contato radar, só para o nível 360 após 2000, direto Leda. 360 após 2000, Leda, tá 9101. Para 2224, desça para 2000 pés, para o localizador, curva direita para o 1110, reporte estabilizado. Desce para 2000, direita 1110, reporte estabilizado, 2024. 6258, chame a torre em 19895. 6258, boa noite, reporte externo, embaixo travado, ajuste no 094. Fiquei ciente, pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 08 nós, o ajuste 0094. 3224, chame a torre em 19895. 19895, 2224. Torre Salvador, boa noite, passarei do 2224, passando Duna. 22, passarei do 2224, continue a aproximação, reporte externo, baixado e travado. Portará, 2224. Boa noite, recebo identificação autorizada a chegada a mar, isso para 2 mil pés, ajuste no 04. Canã 6258, no solo aos 35, devido táxi a direito, chame o solo 121, 9. Chiné 6258, Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11. 0-1-4. Baixar de travado, pouso autorizado, não no 0-2-2-4. Siga, 6258, 2 Chanel. Confirme a posição. Gente, vamos informar em freado. Gente. Afirmo, até o portão 1-1, Chanel 6258. Bono 172, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Autorizado final LS, 172, patrão estabilizado, gol, Bono 172. 219. Obrigado, 219. Firme. O Salvador, passageiro 22. 2224. 2224. Da passaria, autorizado aqui no Pátio 3. 5 Lima, posição. Pátio, eu vi a Pátio 3. 2224. O passageiro 2224 prossegue pelo Pátio 3. Fica atento ao balizador no Pátio 3. Ah, afirmativo, balizador no Pátio 3, 2224. Pode confirmar, já achamos já, obrigado. Apareceu agora. despacho Salvador, está na escuta. Confirme, Paulo Paulo. Para o solo. O nono 72, caminha a torre em 1895. Boa noite, decimal 95, ou o nono 72, obrigado. Salvador, boa noite, voo 172, a 1,5 para a Serra, baixar o trabalho. Voo 1172, boa noite, todo autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, o ajuste de altímetro 10, 14. Sobrepouso na 10 com 10 14, voo 172. 172, confirmando, pouso autorizado. Pista 90, 120 graus, 109. O ajuste de altímetro 9094. Certo, sempre pouso na 10 com 1094, gol 1972. No solo ao 51, táxi à direita, chame o solo 121, décimo ao 9. 21, décimo ao 9, ou 172, obrigado. Boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reportando antes da Juliette, vou no telefone. 172 para ingresso no pátio. No 72, ingresso táxi Juliette, portão 10. Autorizando Juliette, portão 10, no 972, está posto. Passarelo 2222, autorizado, Serra Bravo, Quebec Victor, via DCT Lefa após o upload, restante conforme. Nível 180, saída Arbor após posição Elefa. Decola pista 90 direita, código 5460, controle 9208. Autorizado 180, conquista, Elefa, Oboa, é a porta de via, decola Arbor, Elefa, decolamos a 1-0, vamos curva direita, 5-4-0, transponder, 208, é o controle, é o 2-2-2-8. Correto, chama pronto, passageiro 3, passageiro 2-2-2-8. Correto.